que nasce no horizonte vem pra me aquecer. E a lua que prateia a noite, que lindo de se ver. E a vida que acontece a cada dia outra vez. Maravilha é poder saber quem foi que tudo fez. Majestoso, poderoso, digno de se exaltar. Toda honra, toda glória, Jeová. Nada pode acontecer sem ter a tua aprovação. Nada pode impedir sua vontade de agir. Ele sempre prevalece, aconteça o que for. Ninguém pode contestar. Transformou Sodoma e